Que nós falamos ao vivo aqui da Companhia da Polícia Militar de Gaspar, porque a Polícia Militar, através do setor de inteligência, prendeu homens por tráfico de drogas no vizinho município de Ilhota. A prisão ocorreu na localidade de Baú Central. Nós estamos aqui com o Tenente Browner, que é o subcomandante da Polícia Militar de Gaspar, que nos dá mais detalhes dessa ocorrência. Essa prisão ocorreu em virtude de denúncias. A comunidade local, ali do Baú, ela relatou para o serviço de inteligência da Polícia Militar que havia um indivíduo conhecido pela alcunha de Rica, efetuando tráfico de drogas lá naquela localidade. Após algumas denúncias e objetivando realmente confirmar essas denúncias, a guarnição do Serviço de Inteligência da Companhia de Polícia Militar de Gaspar, que também tem circunscrição pelo município vizinho de Ilhota, deslocou até aquela localidade e, após diversas horas de campana, conseguiu visualizar esse possível indivíduo, esse indivíduo que havia sido alvo das denúncias, efetuando efetivamente a mercância das drogas, onde ele foi abordado com outros dois supostos usuários no momento em que realizava a venda de substância entorpecente análogo a crack. No momento da abordagem, foi localizado com ele cerca de 120 pedaços, cerca de 120 pedras de crack. E diante desses fatos, o indivíduo que realizava o comércio do entorpecente, bem como os usuários que serão testemunhas daquele fato, foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Gaspar para a lavratura dos procedimentos cabíveis. E esse homem que estava praticando o crime de tráfico lá em Ilhota já era conhecido pela Polícia Militar? Ele não era conhecido, mas haviam algumas denúncias do comércio de entorpecente naquele local, né? E como foram denúncias repetidas e a veracidade dos fatos acabou chamando a atenção, e a guarnição do serviço de inteligência optou por realizar uma diligência no sentido de verificar a veracidade dos fatos, e efetivamente isso se confirmou. E nesse sentido, Gil, aproveitando o ensejo, nós salientamos a importância da comunidade local ao verificar uma prática delituosa, ao verificar que alguma coisa foge à normalidade, que alguma coisa está errada, denuncie, procure ligar para o 190, ligar para o 181 da Polícia Civil e efetuar sua denúncia para que as providências sejam adotadas e em casos que realmente a denúncia se confirme, como o presente, as providências legais sejam adotadas e os indivíduos sejam conduzidos para a justiça. Ok, tenente, muito obrigado pelas suas informações. Nós conversamos com o tenente Browner, subcomandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a prisão de três elementos no vizinho município de Ilhota, no bairro Baú Central, pelo tráfico de drogas. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.